Mini 3. O Desidrate Mini 3 é o único da linha Mini que trabalha com a tecnologia de compressor. Por suas características simplificadas, tem o menor custo financeiro para tratamento de ambientes. Com capacidade de até 80 metros cúbicos, é o produto mais indicado para a área náutica. Ele não tem umidostato e nem rodízios, fazendo com que a umidade retirada seja feita de forma contínua ou até encher o reservatório. Este modelo é apropriado para ambientes que não têm permanência ou circulação de pessoas.